as minhas vestes, toca-me com brasas do altar, purifica-me, renova-me, Senhor. Não me basta em tua casa estar, quero ministrar diante de ti. Lava as minhas mãos e o meu coração. Quero me lembrar de onde caí, me arrepender e voltar para ti. Quero me lembrar de onde caí, me arrepender e voltar para ti. Como no primeiro dia, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como no primeiro dia. Troca as minhas vestes, toca-me com brasas do altar, purifica-me, renova-me, Senhor. Não me basta em tua casa estar, de ti, lava as minhas. quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como no primeiro dia.